já pensei em desistir. Não entrei nesse jogo já com sorte. Compus remédios pra curar a dor, mas encontrei quem pôs em pauta o meu amor. Não tô aqui criando moda pra ser famosinho. Tô pra valer minha existência e mostrar um caminho. Rap sempre foi presente na minha vida desde os 6. Nunca vi felicidade numas rodas 16. Busco mais que tudo isso, agora é minha vez. Findo cargas de canetas com rimas que ninguém fez. O tempo voou pra mim, agradeço por aprender. Festa acaba, corpo muda e cê tá firmado no quê? Dava play num toca-fita e no outro apertava rec. Cantava em cima da base e assim os primeiros rap. Em meados de 90 isso era tudo pra mim. Não acho que já fui longe, quem disse que é o fim? Perdi amigos pro crime, perdi amigos pra droga. Quem não exempla com os outros do torto, a vida cobra. Prometi pra mim que essa parada ia evoluir. Dei um prazo pra minha voz e longe todos me ouvi. Meios de comunicação, nenhum deles eu desprezei. Não sei quem caiu na net eu me levantei. Preferi correr com rap, repassar o que aprendi. Assumi um compromisso de cantar só o que senti. Nunca quis ouvir que meu som é maneiro, tá ligado? Dei o melhor de mim, a rua fala, tá pesado. Se for julgar meu cisco, tira primeiro sua trave. Abro portas com a minha rima, porque minha levada é chave. Segura essa que é de graça. Rap bom é feito com raça. Ninguém vai me ver desistir. Palavras me resgataram, eu quero retribuir. Segura essa que é de graça. Segura. Rap bom é feito com raça. Ninguém vai me ver desistir. Palavras me resgataram e eu quero retribuir. Não represento a escória, sou anti-palavras vãs. Vim recrutar meu clã, sobreviventes são meus fãs. Pique Ruta em clã, trazer esperança do amanhã. Sigo bom vivan, belanco como Djavan, LR Pan. Se não gosta, seguro o Chan. Procuro rimas como Bush, procuro o Saddam. Vou pregar otimismo pra ver a luta vencida. Quem tá na pista pra negócio é mulher da vida. Mano, já pensei em desistir. Não entrei nesse jogo já com sorte. Compus remédios pra curar a dor. Mas encontrei quem pôs em pauta o meu amor. Não quero vender ilusões, ser fábrica de frustrações. Ouça o que eu tenho pra falar. Segura essa que é de graça. Rap bom é feito com raça. Ninguém vai me ver desistir. Palavras me resgataram, eu quero retribuir. Segura essa que é de graça. Rap bom é feito com raça. É feito com raça. Ninguém vai me ver desistir. Palavras me resgataram, eu quero retribuir.